Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. Só que do lado do avesso. Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha. Mas acho que com você eu me esqueço. E em seguida eu aconteço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Do lado da vida.